Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Eu tava achando que essa Copa do Mundo fosse se transformar num verdadeiro fiasco aqui no Brasil, porque eu não vi motivação, não vi interesse nenhum por parte das pessoas, porque em outras Copas aí, quando o Brasil disputava fora daqui, a gente andava pelas ruas vendo os carros todos enfeitados, carros com bandeira do Brasil, as bandeirolas penduradas nas portas aí. Então era aquela alegria, aquela euforia. E esse ano não vi nada disso. Mas agora, para não dizer que eu não vi, bastou entrar esse mês agora de junho e eu já comecei a ver alguns carros aí com bandeirolas, né, do Brasil nas portas aí. Poucas, mas tem. Então não vai ser um total fiasco, não. O fiasco ficou por conta de que todo o povo acabou se conscientizando que foi uma imprudência, foi uma falta de respeito com o nosso dinheiro de promover uma Copa do Mundo nessa atual circunstância. O Brasil precisando de tantas outras coisas que são prioridades, e deu prioridade para a construção de estádio e uma Copa do Mundo. Quer dizer, dá pão e circo para o povo que o povo fica quietinho no canto. Isso aí acabou, não está mais nessa fase, não. Nosso povo já não está mais besta assim, não. Tanto que vocês vejam que agora que aparecer aí algum carro aqui e acolá com a bandeirinha demonstrando o patriotismo em função da Copa do Mundo. Então isso aí já é um indicativo para que os governantes vejam que fizeram uma tremenda de uma idiotice, de uma besteira em gastar o dinheiro do povo com estádios, quando deveria se pensar em construir hospitais e escolas, né? Mas, gente, tá quase na hora, hein? Tá, daqui um pouquinho mais a carta de destaque, mas agora eu vou trazer os Beatles, Something. Roda lá, menino, essa música também é gostosa. Thank you.